Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Boa tarde, meus caros e minhas caras. Hoje é quarta-feira, passa pouco das 4 da tarde e é dia de greve geral. É verdade, está, greve geral. Está tudo em casa a ouvir-nos. E é dia de quando os macacos dominavam o mundo. Exatamente. Sejam bem-vindos. Por isso cá estamos nós, Joana Lourenço e Rita Bernardo. Rita Bernardo e Joana Lourenço. E qual é o nosso tema de hoje? Diz-nos. O nosso tema de hoje é os duetos. Os duetos, exatamente. São os duetos, é verdade. E, bem, vocês já sabem quem é que são os convidados, não vamos repetir essa parte, não é? E deixamos isso para a segunda parte. E melhor maneira para começar. É um clássico. É um clássico. É um clássico, exatamente. Eu só tenho a dizer, Joana, vais ficar agradavelmente surpreendida com esta minha seleção, a minha parte da seleção, vai, é? A minha metade. Vais ficar agradavelmente surpreendida. E para começar, trago Frank Sinatra. Ui. Ui, ui, o senhor de peso. E quem é a colaborante? A colaborante tem nada mais, nada menos do que a filha. A filha. Nancy Sinatra. Esta música não é original deles, foi um achado do produtor dela. E que achou que o pai devia cantar a música com a filha. E pronto. Olha, fez bem. Fez muito bem, exatamente. Não fizeram nada de estúpido. Não. Nada de estúpido. Mas a música chama-se Something Stupid. Frank e Nancy Sinatra. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you. Quando os macacos dominavam o mundo. E acabamos de ouvir Janis Joplin com Summertime. A versão que nós passámos é acústica e tem a colaboração de outro gigante, Jimi Hendrix. É uma das músicas com mais covers da história, mas a versão de Janis Joplin é provavelmente a mais conhecida. E eu tenho aqui uma curiosidade para ti, Rita. Conta-me, conta-me. É que esta foi a última música que Janis Joplin cantou. É verdade. Era a última música do seu set, no último concerto que deu antes de morrer, que decorreu em agosto de 70, em Harvard. É verdade, e foi a última música que ela cantou antes de morrer. Deve ser especial. É provavelmente. E é especial, acabámos de ouvi-la, não é? É especial. E a seguir? A seguir, olha, eu tenho uma música que não sei se pode ser considerada um dueto, porque foi, pronto, foi um aproveitamento de uma música que já existia. Uhum. Pronto, estamos a falar... Eu estou a dizer pronto muitas vezes. Estamos a falar da música Stan, que é uma colaboração entre Eminem e Dido. Uhum. Escolhi esta música porquê? Bem, porque eu gosto muito da Dido. Claro. Não gosto da Eminem, gosto da Dido. E acho que ela tem uma voz assim especial. Mas pronto, passando à frente. Digo que é um aproveitamento porque a música tem fragmentos da Thank You, uhum, que é de 99, e esta música foi lançada em 2000. E não sei se... Pronto, a música conta uma história. É muito melhor verem a música e... Ou melhor, ouvirem a música e verem o vídeo ao mesmo tempo. Porque o vídeo conta uma história de um fã obcecado. Uhum. Lembras desse vídeo, não te lembro? Sim, sim, sim. Que bate na namorada grávida e atira da ponte dentro do carro. Quer dizer, atira-se ele com ela, os dois. Esse vídeo é adorável. É encantador. É encantador. Então, principalmente a parte em que... Não, mas está muito bom. Eu gosto muito desse vídeo, por a caso. Parte em que ele está a responder à carta do, uhum, do Stan. E que ele aparece na janela, essa parte então é tão encantadora. Nem faz lembrar o filme de terror nem nada. Mas pronto, vamos seguir? Vamos seguir, vamos pronto. Mudar então de registro e vamos passar para o Eminem, não é? Para o Eminem e Dido, Stan. still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem in the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Drunkens too, that shit was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a road, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you demand to fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man, you're like his fucking idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad, though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24-7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. This'll be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night about that guy who could've saved that other guy from drowning but didn't? Then Bill saw it all, then at a show he found him. Kinda how this is. You could've rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could've been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot, am I supposed to send this shit out? Pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But What's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fuck your bitch? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a safe, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Quando os macacos dominavam o mundo. Sexy. Okay, yeah, this is so fat. I'm gonna get with you. Don't wanna sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. So sexy. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. You do well. So then we tried. I'm singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there and I was gonna tear your ass up. Yeah, I know that I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet. Tell her you gon' call my ass how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa. Yeah, yeah. So then we tried. I'm singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there, and I was gon' tear your ass up. Yeah, I know that I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on. Unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop frontin', babe. Oh. We got another one for real. Dance. I claim for real, you the truth. Was brought up, I would act all nonchalant in front of an audience like you was just another shorty. I put the naughty on, but truth be told, you threw me for a loop this hole. I'm too old to be fronting when I'm feeling Denzel and acting like you ain't appealing when you are. Stunting like you ain't my only girl when you are. I'm ready to stop when you are. Acabámos de ouvir foi o Frontin de Jay-Z e Pharrell. A música é de 2003, foi escrita por Pharrell, Jay-Z e Shadu e produzida pelos Neptunes. Faz parte do álbum The Neptunes Present Clowns, que chegou ao número 1 da Billboard. E aqui Pharrell assume-se não só como produtor, mas também como rapper. É assim, isto não é assim muito a minha praia, mas pela experiência que eu tenho com os Linkin Park, o Jay-Z não faz magia nos duetos. Esta música não tem nada a ver, e a sério. Eu tinha que mandar a boca, desculpa. Mas deixa-me defender o Jay-Z, porque esta música está mesmo muito boa. É tipo um clássico do hip-hop, estás a ver? Tu tens de ter atenção a esta música. Eu aqui a tentar defender, mas não consigo. Consegues. Mas nós agora ainda no hip-hop, atenção, agora é a vez do hip-hop fazer um dueto com o fado, percebes? Eu não gosto nada dessas mistelas. Não, mas olha, eu vou-te mostrar esta música e tu vais gostar. Aposto. Não é uma colaboração provável, não é? Mas a verdade é que combina seu menor esforço. Sam Da Kid e Jorge Fernando fazem parceria neste tema, que se chama Pois É. A música faz parte do álbum do Fadista, o álbum chama-se Vida, e esta música assume um caráter interventivo, mas não é pregadora, estás a ver? Música de intervenção é fixe. É, e tu vais gostar. É pena que hoje em dia se resume só muito ao hip-hop e pronto. Achas que se resume só ao hip-hop? Hoje em dia resume-se mais, não sei porquê, mas vejo mais músicas de intervenção. O hip-hop tem um grande caráter interventivo. Exato, pois, é isso, é o que eu estou a dizer, é pena. Onde é que anda o Zeca Afonso, pá? Coitado. E nós a seguir a Sam Da Kid, o que é que vamos passar, Rita? Ah, eu não sei, tu é que sabes. Ah, sou eu que sei, pois sou! Tu é que sabes. Desculpem, falha-me. Vamos estar aqui a passar a batata quente uma outra. A música que vamos passar a seguir deu a conhecer ao mundo o trabalho dos Mesa, uhum, que é uma banda portuguesa, ou melhor, do norte de Portugal, que foi bastante incógnita para a maioria até ao momento em que ouvimos esta música. Eu, pelo menos, lembro de ouvi-la na Antena 3, uhum, ver muito o videoclipe na MTV. E esta combinação das vozes do Rui Renin e da Mónica Ferraz resultou tão bem que eles voltaram-se a juntar. Foi em 2008, se não me engano, para gravar um tema para o movimento UPA. Unidos para Ajudar. Sim. Conhece a música? Sim. Chama-se Bipolar. Há muitos duetos bons, ainda bem que falaste nisso, porque há muitos duetos bons para a UPA. Lembro-me de chutes fazer com o IOI. Exatamente, e também há um da Marisa com alguém, que eu não me lembro. É. Só sei que ela também entrou, mas há muitos duetos bons aí nesse... Não sei se foi um CD que eles lançaram. Não sei, eu sei que eles foram fazendo todos os meses ou todas as semanas, saía uma música... Exato, foi isso. Mas esta não é a Bipolar, pois não. Não é de 2008, é de 2004 e chama-se Luz Vaga e é do primeiro álbum dos Mesa. Está uma coisa, pois é, a vida está uma coisa. Tenho a mão vazia dentro do meu bolso, que está tão vazio como a minha mão. Aperto o vazio tanto quanto posso, nesta encruzilhada que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa, pois é, a vida está uma coisa. Este é o fado da classe, a tarefada que passa o dia inteiro com a massa e o cimento no braço, a pensar como é que eu faço para sair deste escasso vencimento. Eu caio no esquecimento num curto espaço de tempo. E se eu protestasse ao meu presidente, o que me vai no pensamento, talvez ele não gostasse. Ah, pois é, não és o desempregado, não és o pregado, sempre que está sempre apertado. Para mim qualquer coisa é bem-vindo ao meu agregado. Fico agradecido, mano, e sempre pulo com agrado. Aquilo que eu ouço é sempre igual em todo lado. Para qualquer do estado que tem estado num estado bastardo. Chego ao domingo, vou para o estádio para estar com o Mário. É aí que eu me vingo para afastar-me do obstáculo diário. O Mário é meu puto, tem 7 anos e grande cenário. Respeita-me muito e já sabe que eu sou um mercenário. Pelo progresso, um dia é só um segundo, bem breve. Porque eu liberto a furia até que a segunda me leve. Mas como eu tenho teimosia, estou a pensar a fazer greve. No bolso tenho a mão vazia, o patrão ainda me deve. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa. Santo dia enche a minha cabeça de velhas frases feitas, manipulação. Falam de milagre à espera que aconteça. Vamos desvivendo, que vida de cão. Pois é, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está uma coisa.

Exatamente, sempre a defender a nossa cultura. Porque faz muita, muita boa coisinha cá. É verdade. É verdade. E, bem, próximo dueto é um dueto do David Matheus. Melhor dizendo, Dave Matthews. Sim, também já passou aqui pelo nosso programa. Já passou? Já. Ele teve cá? Teve. A sério? Teve cá no... Acho que foi no primeiro programa. Foi, tenho certeza. Eu não dei por nada. Não. Epá, não me fazia assim tão distraída. Mas pronto. É um dueto do Dave Matthews com Alanis Morissette. A música chama-se Spoon e consta no álbum Before These Crowded Streets. É o terceiro álbum da banda e foi lançado em 98. Up next. A seguir, nós temos Marvin Gaye com Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Que clássico. Que para animar também. Esta música teve o primeiro sucesso pela mão de Marvin Gaye e Tammy Terrell em 1967. E 3 anos mais tarde foi feito um cover dessa música, ainda com Marvin Gaye, mas agora com Diana Ross, e teve um êxito ainda maior. Entre imensos filmes. Sim. Sempre passa uma mensagem positiva, tipo todos no final do filme, bem felizes, final feliz, mas só ainda um monte de Diana. Essa música é feliz, essa música é muito feliz. Então vamos passar em No Mountain High Enough. Trazer felicidade. Spoon and spoon, stirring my coffee, I thought of you. Turned to the gate, and on my way came up with the answers. I scratched my head, and the answers were gone. To hand, wrist to the elbow, red blood sand. Could that be God? Crosses crossed home, bowed like a wet rag. Forgive you why you hung me out to dry. And maybe I'm crazy, but laughing now. You're a little crazy, laughing out loud with yourself. Holding, I'm still falling, spoon in spoon, stirring my coffee. I thought of this and turned to the gate. My way crack, lightning then thunder. I hid my head and the storm slipped away. Well, maybe I'm crazy, but laughing out loud we could all pass by. And maybe you're a little crazy, so laughing out loud. Thank you. turned to go away. Well, as I walked, there were voices behind me saying, sinner, sin, come now and play. Macacos dominavam o mundo. Agora vamos ouvir Lupe Fiasco com Gil Scott, a música chama-se Daydreaming, é o terceiro single do álbum Lupe Fiasco, Fiasco's Food and Liquor, e tem colaboração da cantora de soul e R&B. Esta música ganhou um Grammy para Best Urban. Best Urban qualquer coisa, diz a Joana, é qualquer coisa, não interessa, siga. Esqueci-me. Bem, entretanto, vamos passar a nossa última música, não é, desta parte. Qual é a fita? Depois desta já não há turning back. Não há volta a dar. Está bonitas. Já não há volta a dar este programa. Mas pronto, vamos continuar. A música, a última música que vai passar a seguir ao fiasco. Já sabia. A música que vai passar a seguir ao fiasco talvez seja desconhecida para vocês. Também me foi apresentada muito recentemente. Muito recentemente. Exatamente. E eu gostei da música logo ali porque tem uma sonoridade diferente. Foi amor à primeira vista. Exatamente, foi amor à primeira vista. O autor, Power of Stellar, não sei se estou a dizer bem o nome dele. é um senhor austríaco. Também não sei. É um senhor austríaco. E toda a gente diz que ele é DJ, mas vá, é mais um produtor, porque não é um... Não faz a música comum que os DJs... Não faz a música comum que os DJs fazem. Agora interrompeste-me. Desculpa. Não faz a música comum que os DJs fazem. Pronto. Estava difícil. Estava. A nossa dicção hoje está perfeita. Está perfeita. Perfeita. Só por aí. Mas pronto. Ele não faz a música que os outros DJs fazem. E diz que ele criou um novo género musical, que é o Electro Swing. Mas pronto, vejam por vocês próprios. A música chama-se Charleston Butterfly e é de Parov Stellar e Gabriela Hanninen. Fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. On a beautiful day. It's a spy from behind my giant robot's eyes. I keep him happy cause the mic fall out if he cries. Scared of heights so I might pass out if he flies. Keep him all autopilot cause I can't drive. Room enough for one, I tell my homies they can't ride. Unless we're sitting on the shoulders, but that's way too high. Let's try not to step on the children. The news cameras filming this walking project building. Now there's hoes selling hoes like right around the toes. And the crackheads beg at about the lower leg. There's crooked police that's stationed at the knees. And they do drive-bys like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House. Just a daydream. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. On a beautiful day. Daydream. I dream of you beneath the flowers. For a couple of hours. Now come on everybody, let's make it cool. We need a few more half naked women up in the pool. And hold this Mac 10 that's all covered in jewels. And can you please put your this one's closer to the 22s. And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with this blunt in your hand. And now hold up your chain, slow motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But not too loud cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves while he lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like I boot great. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was in dream. Yeah. to choose you now into my life. I wanna be your butterfly. Esta música, vamos para intervalo. Vamos. E vamos com o intervalo. vamos com o intervalo para o Monkey Business. E vamos para o intervalo com o Monkey Business. Era isto que eu queria dizer. Exatamente. Não percam, nós desta vez temos 3 concertos grátis para vos sugerir. É verdade, edição especial. Bora lá. Monkey Business. Monkey Business esta semana sugere 3 concertos e leva-vos a passear pelas FNACs de Lisboa. O primeiro reúne 2 grandes músicos portugueses, Carlos do Carmo e Bernardo Sassetti. Eles vão estar no dia 25, quinta-feira, na FNAC do Chiado, às 21h30. No passado dia 15 deste mês foi lançado o álbum que cruza a voz de Carlos do Carmo e o piano de Bernardo Sassetti. O álbum não é de jazz nem de fado. O repertório percorre clássicos da música portuguesa e internacional. E vai poder ouvi-lo aqui, ao vivo, na FNAC do Chiado. O segundo concerto que vos sugerimos são os Peixe Avião. A banda de Braga vai estar na FNAC do Colombo, dia 26, esta sexta-feira, às 17 horas, para apresentar o segundo álbum de originais, Madrugada. Depois do álbum 40.02, surgem 11 novos temas sob o título de Madrugada. O álbum conta com as participações de Bernardo Sassetti e de Manuela Azevedo. E por último, no domingo, dia 28, pelas 21h30, no Cascais Shopping, vão marcar presença aos Virgem Suta. Em junho de 2009, lançaram um álbum homónimo que foi produzido por Hélder Gonçalves dos Clã. E em abril de 2010, é reeditado o seu primeiro álbum, com a inclusão de 2 novos temas, Tanto Por Dizer e Menina Princesa. O grupo foi ainda nomeado como melhor grupo nos prémios Globo de Ouro da SIC. Congratulamos a FNAC pelo trabalho que tem vindo a fazer na promoção dos artistas portugueses através destes concertos. Esta semana é tudo. Monkey Business volta para a semana. Monkey Business. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Bem-vindos à segunda parte, quando os macacos dominavam o mundo. Vamos relembrar só que este programa é dedicado aos duetos. Exatamente, e os convidados são nada mais nada menos do que vocês. É verdade. Vocês foram despedindo ao longo da semana músicas no Facebook e essas músicas vão passar e dedicadas, obviamente, a quem as pediu. Antes de mais, deixa-me só... É o tempo só... de antena aqui dos nossos ouvintes. Também, acho que sim, também é preciso. Também é preciso. Uma coisa, antes de mais, shame on you. É verdade. Shame on you. Foi mais pessoal que não faz parte da ESC a pedir músicas do que propriamente o pessoal da ESC. É verdade. Eu acho que é uma vergonha. E o pessoal da ESC que pediu músicas é tudo da rádio. Pois é. Que vergonha. Que vergonha. A sério. Vergonha. Pronto. Já passou o sermão. Agora, à primeira música. Agora depois disto, vamos à primeira. A primeira música é de Megadeth com Christina Scabbia e chama-se A Tout Le Monde. Ui, o meu francês está assim qualquer coisa. Foi um pedido do João Lambalho e vai um beijinho para ele. Foi, João? Espero que gostes, João. João, cá está a tua música. Só para ti. Don't remember where I was, I realize life is a game. The more serious I took things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out a little. I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's all. What tool am I? A two mess on me. Shovels in, zip the wall apart to you. These are the last words I'll ever speak, and they'll set me free. It's a simple thing. What it leaves behind is I. You know the sleeping feel no more pain, and living without a scar. What tool am I? A two mess on me. Shovels in, shit to walk up to you. These are the last words I'll ever speak, and they'll send me. Que agora vamos passar é de Charlotte Gainsbourg com Beck. A música chama-se Heaven Can Wait, faz parte do álbum da atriz e cantora francesa, e esta música vai ser dedicada à Luísa Ribeiro Soares. Já é a segunda música que nós lhe dedicamos. É verdade. É verdade. Esta ela e pediu. E nem um obrigado, Luísa. E nem um obrigado. Luísa, esta é para ti. Of the world, she's fighting. Beatles in a Greyhound station. With a first aid kit and a flashlight, going to a desert unknown. Heaven can wait and hell's too far to go. Somewhere between what you E a próxima música, tenho a dizer que fiquei muito contente quando a escolheram, porque eu tinha na minha lista. Era? Era. É uma música de Queen e David Bowie, chama-se Under Pressure. Esta é muito, muito boa e vai dedicada para o meu pai. Já viste? Tal pai, tal filha. Tal pai, criou tal a filha. Mesma música. Exatamente. Como é meu pai, não vou chatear por ter escolhido a mesma música que eu. E pronto, vai esta para o excelentíssimo senhor João Bernardo, meu pai. Esta é para ti. música que segue é um dueto de Common e Lily Allen, Driving Me Wild. Esta música vai diretamente para a Inês Fonseca. Este é o terceiro single do álbum Finding Forever de Common. Eu sou super fã de Common também. E Fonseca. Tinhas que vir mostrar que sabes. Tinha que não, ser. Não, é que esta. Epá, eu gosto muito deste álbum, não, gosto muito desta música. Não podes só dedicar a música à rapariga. Não, tinha que vir mostrar que sabes. Amiga Fonseca, esta é para ti. Era e é. Era e é. Today show, be on the treadmill, like okay go. Got a body, body that you can't pay for. That means she has some D's on her, but they weren't fake though. Had a drive room, a drive for Rodeo. She spent pesos on those labels. Spent class at the gym, strip tease on the pole. She was so obsessed with her body and clothes. To every party she goes, trying hard to be chose. They say it's hard for a pimp, but extra hard for these reading us and people mad, trying to get these scoops. Chasing the actor for a Bentley coupe. She recruited a ball player from the Clippers. Then came the pumps off, thinking she number one. When she was just a jump off, doing all she can for a man and a baby. Driving herself crazy like the astronaut lady. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. Love's not a mystery, it's everything. We had paper since we was in high school. Pop was a doc, mom taught at my school. Locked with the rocks in his ears, he kept jewels. One of the ditty types of the Dame Dash dudes. Mr. Maserati Sport, reading the ride report. Wanted to be Mike, but he was never live in sports. Since golf was in, he was on the driving course. To live the rap life is what he was striving for. Spending cash at the bar to get credit. Drinking Chandon just because Big said it. They say yay is, but dude was big headed. Rock a fur in the summer, so somebody impeded it. He had a fetish for shoes that's athletic. Pathetic on his MySpace page, half naked. It's a shame what they do for fame and to be respected. Yo, you could have got it if you never would have stressed it. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. Love's not a mystery, it's everything. They was one of them couples, people said they were the it. Unbreakable like Bobby and Wick, or Ryan and Reese, or Kamara and Russ. Relationships can be dead but look live to us. I guess we all been through it where we try too much. Losing yourself and your line and stuff. Wishing for the diamond cuffs in search of a ring. When love is not a mystery, it's everything. Sing. It's this thing now, it's driving me wild. I gotta see what's up before it gets me down. Sing. É de The Roots e Erykah Badu. Chama-se You Got Me. Diz lá, vá. Não, é só para dizer que é uma bonita música. Ganda som, isto é um ganda som. Eu só tenho a dizer que não estavas a falar para o microfone. Não estava, e agora estou? Agora estás. Ok. Mas continua, Rita. Star Over, isto é um bom momento radiofónico. Este programa está belíssimo. A música. Estava eu a dizer. Estavas a dizer muito bem. Vai. A música é de The Roots e Erykah Badu. Uhum. E apesar de eu não ter jeito para estas coisas, tenho todo o gosto em dedicá-la ao Tiago Martins. A música chama-se You Got Me e vai para The One Who Got Me. Oh. Oh. Portanto, cá está ela com um grande beijinho para ti, Tiago. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old. Another lonely night, it seemed like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you want staying, boo. And when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt. That rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the fool. Black, if something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh. E a música que vamos passar a seguir chama-se Casa. É dos The Weasel e Manel Cruz. Esta vai ser para o Mário. Obrigada, Mário, por pedir esta música. A Joana ficou muito contente e eu tenho a lhe dizer que és um troca-tintas. Porque vais para o Facebook todo armado em gingão e... Armado em gingão. E dizes o que é o programa de anos 80 sem YouTube. E eu quero a YouTube, e YouTube, e YouTube. E eu fui a Coimbra ver YouTube e eu quero vir ouvir YouTube. Que foi a Coimbra ver YouTube? Foi. Foi, a sério? Foi. E agora escolhe da Wiz. Olha, Mário, escolheste bem. Sim, ele escolheu muito bem. Esta música é linda. Mário, casa para ti. Era tudo quando ela me dizia bem-vindo a casa numa voz bem calma. Acabado de entrar pensava como reconforta a alma. Nunca tão poucas palavras tiveram tanto significado. E de repente era assim do nada, como um ser iluminado. Tudo fazia sentido, respirar fazia sentido, andar fazia sentido. Todo pequeno pormenor em pensamento perdido. Era isto que realmente importava, não qualquer outro tipo de gratificação. Não o que se ganhava, não o que diziam de nós. Não, não, não. Um novo carro, uma boa poupança, nem sequer a família ou a tal aliança. Nada, apenas duas palavras, um artigo formavam a resposta universal. A minha pedra filosofal seguia para dentro do nosso pequeno universo. Um pouco disperso, pronto, disponível para ser submerso naquele mar de temperatura amena que a minha pequena abria para mim, sempre tranquila e serena. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nem o que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Bem-vindo à casa, dizia quando saía de dentro dela. Bonito paradoxo inventado por aquela dama bela. Em dias que o tempo parou, gravou, dançou. Não estou capaz de ir atrás, mas vou porque sou. Trabalhão perdi a chave, nem sei o meu caminho. Nestes dias difusos em que ando sozinho, definho à procura de uma casa nova, do caixão até à cova. Porque é duro em toda a linha, sempre à prova. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nego que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Por isso escrevo na esperança que ela ouça o meu pedido de desculpas, de socorro, de abrigo. Não consigo ver uma razão para continuar a viver sem felicidade do meu lar, da minha casa doce. Casa, já ouviram falar? É o refúgio de uma mulher que Deus ousou criar, com o simples e único propósito de me abrigar. Não vejo a hora de voltar lá para dentro. Faz frio cá fora, faz tanto frio cá fora, que eu já não vejo a hora. Ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nego que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nem o que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nem o que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando podemos nós ter um sorriso maior. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão, mas nego que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós, quando queremos nós ter um sorriso maior. A música que segue foi um pedido do André Guerreiro. A música chama-se I Wish It Would Rain Down. André, o teu desejo foi concretizado, porque está a chover como caraças lá fora. Nós vamos sair daqui e vamos apanhar uma grande molha. É verdade. É verdade. Por isso, obrigada, André. Muito obrigada. Pelo teu pedido. Não, agora estou a brincar. A música, como eu disse, chama-se I Wish It Would Rain Down e é um dueto de Eric Clapton e Phil Collins. Joana, tu que sabes aí muito, tens aí alguma coisa deste senhor? Ah, olha, só tem. Que eu que sei muito. Pronto, isto é do álbum de Phil Collins, But Seriously, de 89. E esta música vai para o André. Exatamente, para o André. Um grande beijinho. Bora, André.

Ai, Deus, me levou. A próxima música vai dedicada ao Marcelo Sanches. Marcelão, ele há muito que andava aqui a pedir uma dedicatória no programa. Marcelo, hoje é o dia. E bem, tens aqui esta música que tu escolheste e inteiramente dedicada a ti. É uma colaboração de Joe Satriani e Steve Vai e chama-se My Guitar Wants to Kill Your Mama. Bravo, acho que é um nome brilhante. Por acaso é muito chique. É muito chique. Vai diretamente para o Marcelo Sanches. Espero que gostes. Yeah. para finalizar, temos uma música de U2 e Green Day, Saints Are Coming, para Afonso Silva. É verdade. Diretamente para telheiras, Afonso. Esta música é para ti. O Afonso que nos fartou de deixar sugestões lá na página. E olha, ele tem-me ajudado sempre em todos os programas. Um obrigado para o Afonso. É a vez de eu agora passar uma música que ele queira. Afonso. Desculpa lá não ter passado Red Hot, desculpa, mas fica para a próxima. Afonso, ela nunca o teria feito sentido. É verdade. E esta vai ser a nossa última música, é? A nossa última música, é verdade. Temos que nos despedir. Eu espero que vocês tenham gostado e da próxima vez que nós fizermos assim um programa vá de discos pedidos, esperamos que participe mais pessoas e que participe mais pessoal da ESC, que foi uma vergonha. Esperamos que participem mais e nós voltamos para a semana. Para a semana. E temos um programa inteiramente dedicado aos anos 90. É verdade. Temos um grande programa. Essa grande década. E temos ótimos convidados também. Ótimos convidados, exatamente. Eles são tão seis. Tão bons como vocês todos, hein? Sim, claro. Claro. Todos os nossos convidados são bons. Modéstia à parte. Eles são seis. São seis. E vão invadir este estúdio. É verdade. Eu acho que vou ficar intimidada em ter seis pessoas aqui à minha frente. Mas... E com tão poucos microfones. Com tão poucos microfones, é verdade. Mas eles entendem. E vêm todos ao nosso estúdio. É acho verdade. Muito bem. Vêm os seis e eles são os Iconoclast. E vão estar connosco daqui a uma semana, aqui no nosso estúdio, num especial anos 90. É verdade. É verdade. E bom, fiquem... E bem, olha, fiquem connosco e até para a semana. Até para a semana. Vamos só dizer que se não ouvirem o nosso programa, não é? Esqueci dessa parte. Normalmente estás incluída dessa parte, mas eu desta vez vou conseguir dizer as coisas direito. Se vocês não conseguirem ouvir o programa na quarta-feira. Então, se vocês não apanharem o nosso programa na quarta-feira, às 4 horas, vocês podem ouvir a repetição na quinta, às 2, e domingo, às 4. Se não conseguirem, ainda assim, conseguirem ouvir na ESC FM, vocês podem ir ao nosso Facebook, quando os macacos dominavam o mundo. Temos lá um podcast. Podcast e vocês vão lá ouvir. Podem ouvir. E se perderem alguns programas, vão lá ouvir programas antigos. Sim, se gostaram muito, podem ouvir outra vez. Ah, sim, claro. Sim. Ouvir outra vez. Eu acho que isso vai acontecer muitas vezes. Também acho que sim. Até nós, não é? Nós até voltamos a ouvir os nossos programas muitas vezes. Eu estou otimista, né? Eu acho que eles vão nos ouvir muitas vezes. Mas pronto, é um podcast, podem ouvir onde, quando e como quiserem. Convém que tenham um computador. E se quiserem contactar-nos, não é? Também falta isso. Oh, Rita, claro. Estás a falhar. Se quiserem contactá-los, mail. O número é o 91. Não, estou a brincar. Se quiserem nos contactar, temos o nosso e-mail. Temos, é verdade? Têm dado a chover imenso? Não têm. Shame on you outra vez? Não, estou a brincar. Se quiserem contactar-nos, o nosso e-mail é o qmdm.escfm@gmail.com. É isso mesmo. Falem connosco. Falem connosco. Vocês estão sempre aí no Facebook. Critiquem. Pronto. Mandem sugestões de músicas. Nós gostamos. Olha, por exemplo, nos anos 90, nós podemos ver os vossos pedidos também e tirar as nossas. E quem sabe fazer notas. Uma dedicatória? Não... Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? E assim sendo, pronto, até para a semana. Até para a semana. Till the clouds unroll and you come down the lineway, but the shadow still remains since your descent. I'm macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que será Viana.